Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar alguns acontecimentos recentes, porque, vejam vocês, o sistema judiciário brasileiro chegou ao seguinte ponto. Eu nunca chamei o seu Caetano Veloso de pedófilo e fui condenado, estou sendo, a pagar 2 milhões de multa por isso. Nunca associei, entre aspas, o seu Jean Willis ao Adélio, apenas disse que se o encontrasse, iria perguntar a ele se foi ele que admitiu o Adélio no Congresso no dia do atentado. Só ia perguntar isso aí. Né? Então já estão dizendo que vão me cobrar 10 mil por dia. É assim que está, meu filho. Agora, enquanto isso, está juntando Joyce com Felipe Feto, com Henry Bucetalho, com não sei mais quantos. Ah, precisamos destruir o olavismo. O que é o olavismo? O que é o movimento olavista? Eu lhe digo, é um bando de filha da puta que cria parnas usando indevidamente o meu nome sem a minha autorização, se promove com isso, se candidata a deputada, vereadora, senadora, raio que eu parta, tá entendendo? E daí eu sou responsabilizado por tudo o que eles dizem. Eu sou o culpado de tudo o que eles dizem. Isso é o movimento olavista, gente. Você veja, como é que começou essa CPMI? Começou com o Alexandre Frutta, né, mostrando lá um post que saiu numa dessas páginas falsas. Quer dizer, CPI do fake news começa cometendo fake news. Vocês estranham o que aconteceu com essa Joyce agora? Com a Peppa Pig? Né, que agora ficou claro que ela faz fake news. Ela cria o gabinete do ódio e usa para destruir os seus inimigos há muito tempo. Essa mulher presidiu a CPMI, se não me engano. Né? Então, veja, quantos membros da CPMI estão fazendo a mesma coisa? Agora, pergunto eu, quanta gente na direita ou no governo tentou investigar o que esses caras fazem? Nunca, nem investigar. É? Veja, eu estou sofrendo fake news, assédio jornalístico há mais de 20 anos. Eu me lembro que só no tempo do Orkut, o Orkut já fechou, eu somei ali, eram mais de 100 mil páginas de mentiras e historinhas absurdas contra mim. Daí eu implorava para as pessoas, eu preciso formar um grupo de advogados para me defender nesta coisa. Quantos apareceram? De vez em quando aparecia um para me ajudar num processinho. Isso foi tudo. Então, eu estou completando 30 anos. Eu sou a maior vítima de fake news e de assédio judicial que tratei no Brasil. Talvez no mundo, porque não é só no Brasil que tem isso. Não, essas coisas saem em Paris, saem em Nova York. Por isso, você não escreveu que eu sou o Rasputin da família Bolsonaro? O que é isso, gente? Você sabe o que é o Rasputin? Rasputin era um assassino que era inclusive amante da rainha, né? Quer dizer, isso sou eu no Brasil? As pessoas escrevem isso e nada lhes acontece. Por quê? Eu tenho milhares de advogados entre os meus ouvintes e leitores. Veja, para me defender nessas coisas, eu preciso de uma equipe mínima de 10 advogados. Quanto eu tenho? Olha, eu tenho um que cuida de um processo, um até hoje. Então, estes são os olavistas, este é o movimento olavista. O movimento olavista só constitui de assassinos do Olavo, é isso que vocês são. Vocês estão ajudando a me matar, gente, é isso que vocês querem. Vocês querem subir na vida às minhas custas. Isto é um bando de filha da puta. Agora, uma mensagem aqui ao senhor presidente da República. O que, que esse homem fez contra os inimigos dele até hoje? Nada, nunca. De vez em quando dá uma resmungadinha, tá certo? Briga com algum menor, briga com algum cara dele. Já viu o presidente discutir com o jornalista, meu Deus do céu. É isso que ele faz, os verdadeiros inimigos não fazem nada. Chega o embaixador da China, cospe na sua cara e você não faz nada. O outro comete crimes diante de você. E você, que tem, pela lei, a autoridade e o dever de dar voz de prisão em flagrante quando vê o crime, você não faz nada. Porque você é aconselhado por generais covardes, covardes ou traidores ou vendidos, eu não sei. Porque eu estou vendo o pessoal pisar em cima da honra das Forças Armadas há 30 anos. E nenhum general faz nada, fica tudo quietinho. Ao contrário, vai lá afagar tipos como Aldo Rebelo, afagar comunistas, membros do Foro de São Paulo. É isso que fazem. Gente, eu creio no povo brasileiro. O povo brasileiro, obviamente, honesto, bom e está do lado certo. Mas, escuta, esses que vocês estão ajudando, será que merecem? Olha aqui, o presidente da República. Eu lhe aviso, se você não dá voz de prisão quando você vê um crime em flagrante, você está prevaricando. Quer levar um processo de prevaricação? Quer que eu mova contra você um processo de prevaricação? Se não quer, então mexa-se. Seja homem, porra. Porque você criou fama de valente, mas você não é valente. Você é um acomodado, como todos os militares. Olha, gente fardada, hoje eu não confio nem em porteiro de prédio mais. Eu já vi o que vocês fazem. Quando apareceu o Vilas Boas, o Luiz Ramos, né, puxando o saco do Aldo Rebelo, que é homem do Foro de São Paulo. Gente, foi o Foro de São Paulo que roubou dinheiro do Brasil para dar para o governo da Venezuela. E vocês são cúmplices disso. Quem puxa saco de gente do Foro de São Paulo é cúmplice do Foro de São Paulo. Então, o Brasil já foi vendido. Veja, é nós que precisamos da China ou a China que precisa de nós? Se você pega, por exemplo, a produção de soja da China, não dá um décimo do que eles precisam. E nós temos muito mais do que eles precisam. Então tem que dizer o seguinte, olha aqui, vocês querem continuar comprando a nossa soja, então troca esse embaixador, porque esse cara não tem educação. Custa fazer isso? Não custa. Você não vai brigar com a China inteira, você vai brigar com um cara. Outra coisa, todos os conselhos que eu dei ao Bolsonaro, ao governo, desde o início, ele fez sempre o contrário. Por exemplo, eu sempre disse, não se briga com instituições, briga com indivíduos. Acuse indivíduos. Não diga o Globo, diga o seu fulano e tal. Né? É muito simples, porque você não estudou estratégia militar, não. Se você briga com entidades, você está unificando o inimigo em vez de dividi-lo. Porra, precisa ser muito inteligente para perceber isso. Os seus generais não percebem? Não, não percebem, porque são burros. Burros e covardes. Isso se não forem traidores. Eu não confio mais em ninguém nas Forças Armadas. A gente não vale o que peida. Nunca fizeram nada pelo Brasil. Fazem o quê? Serviço de transporte e de obras públicas. É uma empresa de construção civil e de transporte. É isso que fazem. Daí vem se gabar. Ah, nós levamos 5 mil, né, cloroquina, injeções de cloroquina lá para o Nordeste. 5 mil cloroquinas cabe dentro de um teco-teco, gente. E os caras vêm se gabar de ter feito essa merdinha. O que é isso, porra? Hã? Chega, veja, milico só fala das Forças Armadas em tom autoglorificante. É uma vaidade grupal infinita. Eles começam por mentir que os militares nos livraram do comunismo em 1964. Livraram nada. Eles fortaleceram a posição dos militares, dos comunistas. O tempo da ditadura militar foi o tempo de maior prosperidade da mídia esquerdista e da indústria do livro esquerdista no Brasil. E do cinema esquerdista também. Encheram essa gente de dinheiro, porra. Deixaram todos livres. No começo, primeiro mês, fizeram uma coisinha. Prenderam dois ou três, expulsaram dois ou três da universidade e depois mais nada. Tá certo? Só afagaram. O que eles fizeram foi assim, foi destruir sete quedas, eles fizeram para dar energia elétrica lá para o Uruguai, né? Ajudar Cuba a invadir Angola e matar angolano pra caramba, falam crimes da ditadura, você quer um crime maior do que isso? Quantos angolanos os cubanos mataram lá? Com a ajuda do Brasil, ajuda em dinheiro, armas e assistência técnica. É? No mínimo mataram 10 mil angolanos. É? O que são os 400 guerrilheiros mortos aqui comparados com 10 mil angolanos inocentes? O governo ajudou a fazer isso. Alguém incluir isso entre os crimes da ditadura? Não, porque isso foi a favor do comunismo, não é crime. Mas, e assim por diante. Então, não se pode criar uma política verdadeira com base na mentira. As Forças Armadas não terão o meu respeito enquanto elas não disserem a verdade. E a verdade não é uma autoglorificação, a verdade seria arrependimento e confissão. Dizer, olha, nós fizemos isso. Outro dia o general Heleno falou uma coisa muito importante. Ele disse, nós militares temos uma dívida com o Brasil. Este homem falou a verdade. Eu gosto do general Heleno, ele é sincero. Nós não devemos nada a vocês. Vocês é que devem ao Brasil. Vocês devem tudo o que vocês não fizeram contra os comunistas. E devem toda esta humilhação a que vocês estão nos submetendo quando aparecem generais dizendo do seu Aldo Rebelo, as nossas concepções da segurança nacional são as mesmas. As mesmas do Foro de São Paulo. Você já pensou que maravilha? Nossa segurança nacional está nas mãos do Foro de São Paulo. Que maravilha, né? Seu Aldo Rebelo, mas não sei quantos, 5 no total, não preciso dizer os nomes agora. Membros do Foro de São Paulo. Pessoas que um general que tivesse vergonha na cara não falaria com eles. Eles virariam as costas. Agora, esse pessoal é bom para quê? Quando foi na posse da Dilma, fizeram um muro isolando o povo e fizeram lá os soldados ficar brincando de cirandinha para divertir a presidente. Quer dizer, é uma desonra para o nosso exército. Soldado não está para dançar cirandinha, meu Deus do céu. Que palhaçada é essa? Vocês fazem tudo isso e ainda se gabam da forma das heróicas Forças Armadas. Talvez tenham sido heróicos. Foram, de fato. Se você estudar a história da Segunda Guerra, os nossos soldados foram heróicos. Mas essa gente que está aí não merece eles. Vocês não merecem falar em nome das Forças Armadas, das gloriosas Forças Armadas. Né? Vocês devem falar em nome das rebaixadas Forças Armadas. Agora, você pensa assim que o pessoal olavista, os meus admiradores e seguidores, valem um pouco mais? Não, não valem. Porque só o que tem feito às minhas custas é financiar sua campanha. Ei, siga aí seu Luciano Avan, vem aqui me visitar. Não, eu vou ajudar você. O quê? Esse homem acabou de gastar 251 milhões para comprar um aviãozinho. Hã? O quê? Quantos advogados esse cara pagou para mim? Hã? Nunca nenhum, nunca fez nada. Uma vez, a única coisa que eu sugeri que ele pudesse fazer, olha, se eu tiver um programa de televisão, eu vou ajudar muito. Eu posso fazer alguma coisa que os outros não podem. Daí ele diz, nós estamos fazendo um programa, talvez nós demos lá uns 10 minutos para você no programa. Está brincando? Né? Esse cara não tem ideia do que eu sou. Não tem por quê? Porque não tem cultura, não lê livros. Né? São todos assim, meu Deus do céu. Então, claro que entre os meus alunos existe muita gente boa. Mas vejam quantos subiram na vida usando o meu nome. E eu agora sou acusado do que eles fazem. E eu vou ter que ficar totalmente arruinado para pagar as multas do que vocês fizeram. Porque você acha que o seu Felipe Feto, a Joyce, Henry Bucetalho e tal, eles vão conferir os textos para ver realmente quem disse? É? Não, então qualquer coisa que tem lá o nome do Olavo de Carvalho, autoria do Olavo de Carvalho. Que condição tenho eu de fiscalizar isso? Gente, eu estou com 73 anos e sofro de catarata. Para ler coisinha na internet é difícil. Daí o pessoal aumenta a tela. Olha o tamanho do meu computador. Até onde você acha que eu posso aumentar? Quer dizer, são cínicos. Então, assim, eu não tenho amigos, eu só tenho aproveitadores, bicho. Tem dois ou três amigos, isso tem. Não posso negar. Não posso dar o nome deles, infelizmente. Eles já estão suficientemente enroscados junto comigo. Né? Agora, comunista é assim, se você não os processa pelo crime que eles cometeram, mais cedo ou mais tarde, eles te processam. É exatamente o que estão fazendo comigo. Quer dizer, as mentiras que já inventaram, que eu fiz ameaça à mão armada para os meus filhos. Né? Outro dia tinha um sujeito entrevistando lá o Zé Dirceu, um idiota universitário, tinha que ser universitário, óbvio. Então ele diz, veja, Olavo se aproximou daquele negócio de Tarika na década de 80, quando os Estados Unidos estavam se aproximando dos árabes. Quer dizer, eu ter entrado na Tarika foi um ato político, né, dirigido pela política americana. É isso que o cara está insinuando. Na década de 80 eu estava cagando para toda e qualquer política. Os meus interesses eram religião comparada e olhe lá. E além disso, é historicamente falso que os Estados Unidos estavam se aproximando dos 80, foi o ano que começou, vamos dizer, a imigração forçada. Em 1979 foi a Revolução Iraniana. E foi a partir daí que a esquerda mundial começou a apoiar os árabes. Você vê, os árabes eram anti-americanos e antissemitas. Eu estava tão interessado em política que isso não liguei para isso. Eu tinha interesse, vamos dizer, na mística islâmica e foi lá procurar por causa disso. Agora, veja a inteligência dos caras. Eles acham que é possível interpretar o pensamento do Olavo a partir da política do dia. Isso quer dizer que eu criei todo um movimento para tomar o poder e botar os meus agentes nos altos cargos federais. Já esqueceram que a única coisa que eu sugeri aos meus alunos e leitores foi que largassem os seus empregos públicos, ficassem em casa estudando. Foi isso que eu falei. Nunca disse para ninguém concorrer a cargo nenhum. Agora eles têm a impressão que eu estou botando gente minha aqui, ali, ali. Por quê? Eles só pensam nisso, bicho. A política do dia, a disputa política do dia é o horizonte máximo da cabeça do Zé Dirceu. Você imaginou o Zé Dirceu lendo Husserl ou Kant? Ele morre. Ele não tem capacidade para essas coisas. O Rui Falcão também não tem. Até para ler Marx. Você pensa que o Rui Falcão leu do Marx? Leu o Manifesto Comunista e olhe lá. No Brasil, só quem leu o Capital, o pessoal da USP que leu em grupo. Você imagina o que é isto? Os únicos leitores do Capital, agora talvez tenha mais dois ou três, mas era o Fernando Henrique Cardoso, Otaviano, liam em grupo, meu Deus do céu. Leandro Conder e outros. Agora, a obra do Olavo de Carvalho, quem leu? O pessoal conhece duas ou três coisinhas que eu falei ali na internet. Os meus livros, quem leu? Quem leu Jardim das Aflições? Quem leu meu livro sobre Descartes? Quem leu meu livro sobre Maquiavel? Quer dizer, quem leu as apostilas do meu curso de ciência política que eu dei na Universidade do Paraná? Curso de um ano. Eles não têm a menor ideia. Eles imaginam que eu sou um ideólogo da direita. Eu digo, peraí. Ideólogo, que eu saiba, é o sujeito que chega com uma proposta de sociedade. Por exemplo, o sujeito não gosta da sociedade democrática, então ele propõe a sociedade corporativa ou monárquica, etc, etc. Quando que eu propus algum modelo de sociedade? Nunca na minha vida. É? Quando que eu instruí pessoas? Quando que eu dei um curso de liderança política? Nunca dei. Então, como é que eu estou formando uma liderança, meu Deus do céu? Estou formando intelectuais. Então, eu reconheço como meus alunos aqueles que estão estudando isso. Tem, por exemplo, o pessoal do Instituto Borbonema, tem muita gente boa. Eu, somando tudo, tem uns 40 caras que eu considero meus alunos, meus discípulos, por assim dizer. O resto não, meu filho. Você acha que na política tem algum? Não tem nenhum. Porque só estão interessados na política do dia, na disputa de cargo. O que é que eu tenho a ver com isto? Bicho, se eu não quero um cargo nem para mim, como é que eu vou querer para os outros? Né? E o presidente? O pessoal acha que eu dito a política para o Bolsonaro. Conversei com o Bolsonaro 4 vezes, a única coisa que ele me perguntou foi a respeito de pessoas que ele queria nomear para ministros. Que é uma coisa muito errada de perguntar para mim, que eu não tenho qualificação para isso, porque eu estou há 15 anos fora do Brasil. Quando eu indiquei o Vélez Rodrigues, eu indiquei o Vélez Rodrigues que eu conheci 20 anos atrás, sem saber que ele já está meio gagá. Então, eu não tenho qualificação suficiente para isso, mas já que ele pediu a indicação, eu dei. Como ele tinha sugerido o meu nome para ministro da Cultura, por uma questão de como é que se diz, de retribuição, eu sugeri os nomes que ele queria. E sugeri errado. Né? Não me culpo muito por isso, porque um homem que está fora do Brasil, país há 15 anos, não tem obrigação de saber como está a cabeça de ninguém. Mas, por exemplo, o modo de lidar com a mídia, o presidente sempre lidou de maneira errada. Eu digo, primeiro, não deixe passar nada. O que falam contra você, não discuta e não faça processo civil, não peça indenização. Faça processo criminal e põe o filho da puta na cadeia. Se ele for para a cadeia, daí você pode até pedir indenização. Mas processo... O cara vai consultar advogado no Brasil, advogado diz, não, mas processo crime é demais, vamos fazer um processo civil. Né? Quer dizer, já quer acomodar a coisa. Não siga esses maus conselheiros, presidente. Eu sou um bom conselheiro porque eu não estou cobrando nada para isso, eu não quero cargo público, eu não quero recompensa nenhuma, eu estou falando só pelo seu bem. Agora, o senhor acha que esses generais estão falando para o seu bem, é? Você é louco? O que que esses generais entendem de ciência política e, sobretudo, o que que eles entendem de guerra cultural, meu Deus do céu? Vocês viram o exemplo que eu dei do caso do Caco Barcelos. O exército não foi capaz de se defender nem disso, quando eu entreguei nas mãos deles todas as provas de que a coisa era uma empulhação e uma mentira. Eu tá aqui, defendam-se. Não são capazes de se defender. Naquela época, eu estava lá discursando no Clube Militar do Rio de Janeiro. O presidente do clube, que era o general Hélio Ibiapina, que tinha sido caluniado e difamado pelos comunistas durante 20 anos. Naquela época, o sonho dele era uma aliança com o pessoal do jornal A Hora do Povo. O que, que se pode fazer com um imbecil desses? Tem que se ferrar. É claro que tem que se ferrar. E se ferra mesmo. E não sabe por que, que se ferrou. Todos eles são assim. Então, agora, tu quer conselho de general? Segue o conselho de general, vê o que está dando. Hoje em dia, meu filho, os generais têm medo do Felipe Neto. Felipe Neto dá uma bronca neles, eles ficam tudo quietinho. O embaixador da China cospe na cara do presidente, ele, todos eles ficam todos quietinhos. O que, que é isso, porra? Eu não estou falando para brigar com a China. É? Não dá para brigar com a China. É? Mas dá para você pedir que o presidente da China te respeite. Se, olha, você não quer a nossa soja, quer o nosso milho, quer mais não sei o quê? Então, por favor, tira esse embaixador daí e manda outro mais educado. É a coisa mais simples do mundo. Mas nem isso ele faz agora. Ele vê o pessoal do STF cometer um crime contra a segurança nacional na cara dele e ele não dá voz de prisão. Ou seja, isso é prevaricação. O que, que ele quer? Ele quer ser derrubado por um processo movido pela esquerda ou por um processo movido pela direita? O que, que ele quer? Pare de dar ouvidos a isentões e covardes e traidores. Né? Se quer o meu conselho, eu lhe dou. Só que agora é tarde, presidente. Agora eu acho que a China já tomou o Brasil. Diz que vai chegar 800 empresários lá para comprar tudo que tem. Com a ajuda do seu Dória, seu Caiado. Né? Eu outro dia vi aí um discurso, o senhor puxando o saco do Caiado, dizendo que era seu grande amigo. Como é que você acredita nesse tipo de amigo, meu Deus do céu? Eu não sou desconfiado de ninguém, até outro dia escrevi isso. Eu não gosto de alimentar suspeitas contra ninguém. Eu só penso que o sujeito é um filho da puta quando ele me deu provas cabais de que é mesmo. Aí sim. Como, por exemplo, essa Joyce, agora não tem jeito, essa aí é a Patrícia Lelis que engordou. Não é isso? Isso aí não tem mais como... Eu gostaria até de pensar bem a favor dela, mas não dá para pensar. Mas toda hora chega fofoca para cima de mim, lançando suspeito em cima desse, daquele. Eu acho que a maior vítima é a Carla Zambelli. Todo mundo. Carla Zambelli, você não pode confiar. Por que eu não posso confiar? Se ela for fazer alguma sacanagem, eu verei e direi. Qual é o problema? Eu vou esperar que... Se ela é filha da puta, eu vou esperar que ela me dê a prova e diz até lá, eu não vou falar isso. Claro que não, ela está agindo certo, eu elogio. Se ela fizer uma cagada, um crime, eu acusarei, sem dúvida. Mas só acuso depois. A suspeita é a pior coisa que você pode permitir no seu coração. Né? Você não se deve confiar em ninguém, mas não deve desconfiar antecipadamente, porque isso aí, o que é? Isso é falso testemunho, meu filho. Se você não sabe nada contra o cara, você apenas suspeita e já sai falando, isso é falso testemunho. Então, eu prefiro errar por benevolência do que errar por malícia. Estou agindo errado? Né? Eu estou tentando seguir o que Cristo ensinou da maneira muito simples. Eu não estou dizendo que... Né? Porque no Brasil é o seguinte, o sujeito cumpriu um meio mandamento, ele já acha que ele é o gostosão e pode sair acusando todo mundo. Não é assim. Né? Mesmo quando as pessoas fazem sacanagem comigo, eu espero várias sacanagens. Eu estou sofrendo ataques de fake news, intrigas, calúnias de informações há mais de 20 anos. E a primeira vez que eu estou reclamando é essa aqui. Eu esperei a coisa chegar a um ponto onde não dá para aguentar mais. Então é o seguinte, eu acho que até agora é tarde, não adianta mais pedir, mas eu precisaria ter no mínimo 10 advogados, porque os ataques eram tantos, eram milhares e milhares e milhares e milhares, e não é só no Brasil, é na mídia internacional, gente. Você pensa, como é que eu vou passar o tempo todo me defendendo dessas coisas? É? Tempo todo rebatendo calúnias. E vou fazer só isso, então. Não vou mais dar curso, não vou mais escrever nada. É claro, na verdade é o seguinte, já perdi o embalo de escrever. Escrever para brasileiro é perda de tempo, os caras não leem. Você escreve livro, daí os caras vão lá pegar, ler, assim, ah, eu li no Henri Bucetalho que ele disse que você fez isso, assim, assim. Essa é a fonte que os caras usam, porra. Essa é a fonte que a Joyce usa, essa é a fonte que o Fruta usa, é a fonte que esse Alexandre Felipe Feto usa. Todos eles se usam uns aos outros como fontes do que o Olavo disse, meu Deus do céu. Foi para esses processos aí, ninguém provou que o que eles estão atribuindo a mim é de minha real responsabilidade. Ninguém provou nada e não precisa. Tem lá um treco, tem o nome do Olavo de Carvalho e já é suficiente. Agora, esses filhos das putas que usam o meu nome, criam partners com o meu nome, achando que estão me ajudando, achando que estão me promovendo. Né? Quando acontece um processo deles, alguns deles aparecem dizendo, não foi o Olavo, fui eu. Nunca apareceu. Agora, eu tenho meios de sair procurando e pesquisando isso. Gente, eu não sei como verificar essas coisas. Eu não entendo esse negócio de internet, porra. Eu sou um homem de 73 anos. Né? Quer dizer, como é que um velho pode estar tão atualizado com essas... Toda semana aparecem novos termos técnicos que eu não tenho a menor ideia do que sejam. Eu sei me explicar, eu sei fazer análise política e isso é tudo que eu sei fazer. Né? Sei analisar questões filosóficas. O que mais vocês querem que eu saiba? Quer que eu seja um técnico de computador? Quer que eu seja um engenheiro? Mas no Brasil tem que ser engenheiro, tem que ser contador, tem que ser advogado. Tudo ao mesmo tempo. Se você não sabe fazer isso, ninguém vai te ajudar. Tá? Então é isso, eu vou terminar a aula por aqui. Hoje não tem pergunta. Até a semana que vem, se for possível.